vivo onde sou bem-vindo. Faço minha parte, deixo meu povo sorrindo. Tô pronto pra te dar um toque, credibilidade fora da lei. Eu tô aqui, ali vou onde sou bem-vindo. Faço minha parte, deixo meu povo sorrindo. Tô pronto pra te dar um toque, credibilidade fora da lei. Já tá na hora, preparo minhas coisas. Vou trabalhar, a noite tá caindo. Algumas horas na batalha, outros rolês nas ruas. Tô de mobile, incrementada, talvez faço a sua. 7 horas comecei, vou arrebentar. Já tô naquela, começando a me amar. É, daqui um mês, já tô em cima de carreta. Minha rapaziada vai ter motivo pra festa. Todos já sabem, mais um fora da lei. Não era bem assim, quando comecei. Grana no bolso, agora ajudo minha mãe. Meus irmãos na escola, velho pai pode tretar em cima. Aliados ao meu lado, amigos inseparáveis. Tô protegido assim, pra pilantrar um abraço da burguesia que atormenta, eu sei me safar. Suporto até quando posso, se não dá. É, sou desse jeito mesmo. Tô aí no auge da carreira, me garantindo. Disso depende minha gente, meu futuro, meu lar. Fora da lei, com estilo, sem passar da conta. Eu tô aqui, ali vou onde sou bem-vindo. Faço minha parte, deixo meu povo sorrindo. Tô pronto pra te dar um toque, credibilidade fora da lei. Eu tô aqui, ali vou onde sou bem-vindo. Faço minha parte, deixo meu povo sorrindo. Tô pronto pra te dar um toque, credibilidade fora da lei. O mais procurado na rua pela malandragem. Parada alta, mais uma boca abastecida. Não deixe vender pros moleques, essa é nossa lei. Na minha quebrada, as mães estão protegidas. Talvez isso puxe até nossas vidas. Ou a da playboyzada, que só vem buscar droga. Um viciado, noite adentro, outro agoniado. Jogo no tênis, ferro, peita, vai que toca fita. É, sou eu quem comando a área. Defendida com muita força. Meus manos próximos rolam um PB na esquina. Dá o tec se pá, mano, mas só de vez em quando. O meu prejuízo saiu no noticiário. Mais uma grana extra pra um advogado. Ganhar o meu mano com um flagrante na esquina. Responsabilidade, é claro, é toda minha. Ha! Um mês depois, chegou meu carro novo. Minha mobi pro meu irmão, troquei meu 38. Agora um APT garante a minha proteção. Mas os pontos de vendas instalados, vamos então. É, pros clubes no fim de semana. Pega umas vagabundas, estoura muita grana que nada. Vou investir na minha quebrada, o bem-estar da minha gente depende de mim. Se pintar no bar, domingo tô ali. Serva a ideia pros manos, pra molecada refri. Tô negociando com o barão do lago. E aí, se me der bem, nunca mais falta rango no seu prato. Eu tô aqui, ali vou onde sou bem-vindo. Faço minha parte, deixo meu povo sorrindo. Tô pronto pra te dar um toque, credibilidade fora da lei. Eu tô aqui, ali vou onde sou bem-vindo. Faço minha parte, deixo meu povo sorrindo. Tô pronto pra te dar um toque, credibilidade fora da lei. Me orgulho agora de mim mesmo vendo minha área. Ninguém necessitado, os moleques educados. Meu pagamento é até mais que gratificante. Um sorriso de alegria estampado nos rostos. Todos me entendem, graças a Deus me deu valor. Nunca deixei eles sozinhos, nem esqueci minha cor. Talvez tenha prejudicado várias famílias. Não foi por mim, será que outros me entendem? De segunda a segunda, tô lá outra vez de novo. Enquanto eu deveria ser um cara de posição invejável, eu tô na luta por mais que eu faça, nunca tô satisfeito. A molecada no Natal sempre tem um brinquedo. O hospital no mês que vem começa a funcionar. Enquanto isso, minha casa tem que reformar. A igreja mandei fazer a praça e a escola. O meu retorno, o amor do meu povo, é a minha mesa preferida no seu Zé do Bar. O dominó no domingo, minha menina brilhar. São coisas que eu nunca esqueço, essa é minha favela. Sobrevivi assim até hoje, nunca vou deixar lá. O meu estilo é sempre o mesmo pra polícia. Pra minha proteção são carros, caras pelas esquinas. A minha parte eu fiz, meu povo tá feliz. Nossa quebrada tá do jeito que eu sempre quis. Eu tô aqui, tô lá, herdeiros tem de sobra. Minha PT nunca tira, manos em minhas costas fora da lei. Talvez um Robin Hood, a noite cai, eu tô de novo no pecado. Eu tô aqui, ali vou onde sou bem-vindo. Fiz minha parte, deixei meu povo sorrindo. Eu sempre dei um toque a favor da irmandade. Fora da lei! Eu tô aqui, ali vou onde sou bem-vindo. Fiz minha minha parte, deixei meu povo sorrindo. Eu sempre dei um toque a favor da irmandade. Bora da lei!